do céu. Polícia firme em cima da chama. É muita criança. A gente vai morrer. Fumaça caindo do céu. Polícia firme em cima da chama.